triste constatação. Professor se tornou uma profissão de risco. As agressões verbais e até físicas de estudantes contra os professores põem o Brasil no topo do ranking da violência nas escolas. O que fazer quando você perdeu a esperança? O coração não clama mais, o medo te tornou feroz. As almas que não escutavam hoje gritam, clamam pela própria voz. Os livros queimados outrora, as cinzas cinzentas memórias. No coquetel Molotov, lançado expressa revolta. Escolas não são depósitos, não sejamos retrógrados. Professores pedindo socorro, sendo vitimados pelo ódio. Filmados pelos celulares como no Fatality, acabam mortos. E quem é que são os heróis nessa contagem de cores? Onde está você? Onde você foi? Não nos deixe aqui esquecidos. Entender a dor não é se dispor a sofrer e dizer que é destino. Então ser feliz depende de quê? Eu sei que falta humanidade. Eu sei que falta atitude pra que isso mude mesmo de verdade. É gerações, gerações, disputas, culpas, culhões, levando pra lugar nenhum. E se sobra um, morre milhões. Vida virtual insana, vida real na lama. Secado de likes e selfies, já não sabe mais quem ama. E a vida passa como um flash quando você pensa que eu já fui. E se sobreviver ao teste, recolhe os pedaços e vai. Onde está você? Onde você foi? Não nos deixe aqui esquecido. Entender a dor não é se dispor a sofrer e dizer que é destino. Então ser feliz depende de quê? Depende de quê? Se vivemos à sombra do medo. E se permitir a se conhecer, vale mais que qualquer sofrimento. O que é felicidade pra você? Essa que boa pergunta. Pra mim é você ter amigos, ter como se divertir, tá de bem com você mesmo. Ter condições de ter uma casa própria, isso pra mim é a paz. É, você tá bem profissionalmente, pessoalmente, família, que eu acho que é muito importante. Ter a família perto, ter saúde, ter trabalho, eu acho que é um conjunto, né, a felicidade, não é nada individual.